Oi, Salvador, voo 973, solicito autorização de táxi 135 a bordo, alterna o Galeão com 4 horas de autonomia. Voo 1173, siga via Juliette, Alfa, quando no ponto de espera da cabeceira 28, estou com o pronto, ajuste no 014. Juliette, Alfa, ponto de espera, reporta pronto, ajuste no 014. Hugo, 1973. Controle Salvador, boa noite, Otan 3520, decolado na saída Aron, feito um desvio à direita da rota na Pro 050 da presente. Otan 3520, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370, via saída Aron. Então 070 via Aron, acusará quando possível com o mais à esquerda, o que você acha? Boa noite, Xanel 258, Sente da Índia. 258, sendo identificação, desça via chegada Tepipiano para nível de voo no 30, Zona Salvador opera na frequência no 20, decimal 8. Eu confirmei com o companheiro no centro, eu vou chamar 208. Via Juliet and Alpha, follow the Boeing of Go. Come back ready, let's hold the point runway 28. 28014. Aqui, deixando a saída Salvona. Segue the rest, please, of Scala 2511. Juliet Alpha and still holding point runway 28. Come back ready, 281014. And then continue holding point 28, Canadian 014, MPKL 2511. How many people on board are there, 2511? 272 people on board MPKL 2511, passengers. 272? Plus 11 from the crew, MPKL 2511. Salvador, gol 1973, ponto espera, pista 28, está pronto. Gol 1973, autorizado linha área decolar, pista 28, vento 230 graus, 04 mais. Autorizado linha área decolar, pista 28, gol 1973. Chame Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 125.45, 2.5, 3.5.20, obrigado, bom dia. Bom dia. 120, TAN 38, 16. TAN 38, 16, deixa para nível de voo 100. 100, 38, 16. Chanel 6258, vista para nível de voo 110. 110, Chanel 6258. Na 73, decolou aos 35, chamando 208, boa viagem. 208, gente. Uno, na 73, controle. Uno, 173, controle. Faça o contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, apresente o voo direto Motiva. Presente o lado Motiva, 360, com 973, obrigado. 1173, suba restrita nível de voo 080. Recita o 080, 1973. Cena 3816. Cena 3816, ciente. 1973, previsto algum desvio à frente? Negativo. 3896, desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 4, está autorizado a final do procedimento ILSXA pista 28 de Salvador, reporte estabilizado. Para 2500, vai reportar estabilizado 3896. R6258, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 4. 4014, Xanel 6258. Gol 1173, suba sem restrição para nível de voo 360. Subindo sem restrição para o nível 360, 1173. Flying holding point runway 2 for Sierra Alpha 2511. So 511, we are clear for takeoff on 828. Wind 200 degrees, 05 knots. Let's line up and take off on 828 for Sierra Alpha 2511. Again, I'm getting out 1911. Posicionando 6258, redução de velocidade para 2009, desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 4, está autorizado a assinar o procedimento ILS-XA pista 28 de Salvador, é pó, está estabilizado. 2500, reduzindo, espalho amarelo, X-Laser 22. Salvador, boa noite, Portugal, 2511 heavy, landing level 350. Airport Kill 2511, radio contact on departure, climb to flight level 370, normal departure. Request final 350, Portugal, 2511. Airport Kill 2511, stand by for coordination. 16, completa o final do procedimento, torre 98, decimal 95. 1895, tá, 3816. No 173, chame Recife na 28, decimal 35, alterna no 25, decimal 10. Gente, boa noite, bom dia. Bom dia, bom voo. Obrigado. Flight level, Argentina 1911. Until flight level 310. Tomás Soron, climbing 310, Portugal 2511, stay up. Now 1911, request push and stop. you restricted on flight level 310, and then Recife cleared your final flight level 350. But by now, climb to flight level 310. Climbing to flight level 310, about 2511. Obrigado. Argentina 1191 on the ground again. Go ahead. The IRA is Papa Zulu 44 until Sierra Golf Romeo, then Pan November 857, then according flight plan route. The departure frequency is 120.80 and the squawk 5225. Zulu 44, Sierra Golf Romeo, uniform November 857, and then by a flatland route. Back to frequency 120.68 and squawk 5225. Yes, this is it. Come back to taxi. Did you copy the SID? Yes, Tambo 1, the Dorku condition, runway 2. Yes, this is it. Xanema 250, chama a torre, Salvador em 1.8.95. 8.95, Xanema 258, bom dia, Xanema 258, ILS, visual. Bom dia, Xanema 258, continua a aproximação, agora pista livre. Chuva leve sobre o campo, vento 200 graus, 04 nós. Solos 45, siga via Alfa Juliette, remota 1-3, pode principal. Alfa Juliette, remota 1-3, 3-8-6. Está livre, 6258. Afirmo, tudo autorizado, vento 220 graus, 049. Livre, pouso Cigna 1911, ready to talk to you. Cigna Bar, I'm in a district direction, 1911. Again? Stand by. Se quiser autorizar a Argentina, a gente aguarda aqui. Eu estou aguardando para ver se a gente consegue uma alteração de posição para mim. Ok, então mantenha a posição aqui da Juliette. Mantenha a Juliette, tá? Você vai também. 1911, turn around the gate, then taxi via apron 3. Come back to taxi Kilo. Apron 3, that's Kilo, Argentina, 1911. Número 258, Solas 49. Táxi lento via Índia, seu portão será de número 8. Aguarde a saída do Argentina. A posta livre táxi. Via Índia, táxi lento, aguardando a saída do Argentina. Rapaz 3, 2, 1, 6, só confirmando a companhia, informa que foi coordenada a posição 11, o senhor recebeu já? É, firma, acabei de receber a ligação da FAER agora. Sigo a Avianca, portão 9. Segue a Avianca, portão 9, tá? 3, 2, 1, 6. Salvador, bom dia, gol no 561, informação Índia, solista Galeão. Gol no 561, só um minuto pra copiar. Aguardando. Kilo Alpha, come back at 40.28 1911. How many people on board are there? Rivas, Kiba on board, Alpha goes to 8 1911. Sorry, how many? Rivas on board, 69 1911. 59, 59? 69 69, thank you. Gol no 1561, solicita o posicionamento com posterior cópia do plano. já, feedback de saneamento do 1561. Zero dado na 1. Leão, no pronto, cópia? Cópia no 5-6-1. 360-30 para o Galeão. Um minuto. Plano 38 no meio, confirmando, entraram, modificou para 1-0, seu portão aqui. 1-0. Plano 5-6-1-30, 360 para o Galeão. Na cola da pista 28. Saída Sanvo 1, Leda, transição Dóquilo. Lopes Zulu 4-4. Porto Seguro, apenas número 857, após conforme roda. Controle 120, décima 8, responda 5235. Soldado Galeão, nível 360, decolando da pista 28, saída Sanvo 1, Leda, transição Dóquio, Lopes Zulu 4-4, Porto Seguro, Lopes 9-8-7, após roda. Controle 1208, e o transponder 5235, gol 1-5-1. Correto, no 5-1, chama para táxi. Baixa na táxi, 1-5-1. Now 1911, Mr. 1828, wait for your bus. 1911, you are clear for takeoff on 828. Wind 190 degrees, 03 knots. Takeoff runway 28, 1911. Corrigou no 5-1 para o táxi com uma centena a bordo, 13h50, alternado Campinas. 91 Anna, Bonnet 58, contact 120.9, good flight. 120.9, 91 Zona 55, taxi via Juliette, Alfa no ponto de espera, área 28, reporte pronto, ajuste na 04. Confirmando a então foi bom no 561? Afirmo, no 561, Juliette Alfa no ponto de espera, reporte pronto, ajuste 14. Interrogado via Juliette Alfa, ponto de espera, reporta, ajuste 14, bom no 561. To flight level 400. Bahia Salvo, one departure to flight level 400, Argentina 1911. BT-1911, just correcting, climbing to flight level 400 without restriction. 400 without restriction, Argentina 1911. pode esperar pronto, vamos 5611. 5611 autorizado, linha de decolar, pista 28. Com vento 220 graus, com 02 nós. Gente, sobre a decolagem pista 28, vamos 5611. Prossiga 189. Cópia Porto Alegre 400. Gente, só um minuto, agora cópia. Argentina 1919, contact Recife Sentry 128.35, if unable 125.1. 128.35, enable 125.1, Argentina 1911, bye bye. Bye. Mano, decolou 06, chamando 208, bom voo. 208, bom dia. Salvador, bom dia, Goma 561, tá passando 2000 pés. Bom dia, Goma 561, contato radar, suportado nível 360, na saída São Bruno, sem restrições da carta. Livro de restrições, sobe direto 360, Goma 561, São Bruno. Pronto, cópia? Prossiga. Autorizado. Serra Bravo, Papa Alfa, nível 400. A cola da pista 28. Saída Alfa 1 no Alfa. Intercepto uniforme Zulu 21 e segue conforme rota. Controle Salvador 120.8. Transponder 5241. Okay. 400 para Palegre, decola da 28, Alfa 1 no Alfa. Depois intercepta o Zulu 21. Controle de saída 120.8, 5241 no transponder, gol 1811. Correto, 1811, chame para feedback e acionamento. Chamarei. estacionamento no gate. É. Só um minuto. 0430, Tibex 89. Autorizado, Tibex 89. Chama aí. Uno 561, chama centro Recife, 128.35, alterne 125.1. 2835, 1351? 1251. Obrigado. Táxi 18, 18, 59 a bordo. Nuno, táxi livre até o ponto de esperada 28, ajuste no 094, chame pronto. Vai chamar pronto na 360 Guarulhos, decola da pista 28, saída Sanvo 1, Leda transição Motiva, aerovia uniforme Zulu 10, controle Salvador 120 decimal 8, transponda 5243. Escutei então Guarulhos, autorizado 360, que é a alta do plano 3 Zulu 10, decola da 28, Sanvo 1, Leda Motiva. 1208 ao controle, 5243 o transponder, voo 1161 no portão lado. Correto, 9-6, deixa eu embora para o Jubeca, será mesmo? Vai chamar, obrigado. Pessoal, Salvador, bom dia, Oceané, o seu nome é hotel? Oceané, o hotel, bom dia, prossiga. Olha o seu nome é hotel para reboque da posição 216 do pátio 3 para a posição 1 do pátio principal. Obrigado, Jubeca, reboque, informe o termo, Oceané, o hotel. Olha o seu nome Romeu Hotel Oriente, iniciando reboque e reportando término. Escuta. Olha só, meu hotel, na escuta do solo. O Cu acabou de me informar que o seu local de parqueamento será o 04. Então reboque a aeronave e chega a terra no portão 4. Olha só, meu hotel, ciente, portão 04. Salvador, bom dia, TAM 3601, TG da Juliette, coordenação São Paulo, Congonhas, pronto para cópia. Bom dia, TAM 3601, autorizado Congonhas, nível 360, decola da pista 10, sai da pista 28, decola da pista 28, sai da Sanvo 1, transição módiva, recepta uniformes Lu 10, por base, uniformes Lu 6, posto uniforme módulo. Controle 120, décima 8, responda 5245. Paulo, nível 360, decola 28, Sanvo 1 no Motiva, após interceptar para o Zulono 0, Cuba, vem para o Zulono 6, Fosmo, com 5 Zulono 30, controle 208, transponde 5245, São 3601. Rádio 3601, chame para pushback, acionamento. Chamar a push, acionamento, 3601. Ponto de espera, bom, 8 novo. Mante o nome autorizado alinhar e decolar pista 28, vento norte com 04 mais. Além da cola, pista 22, boa noite. Cima 1, decolou na 9, chame no 208, por favor. 208. Eu ligo 1819. 1819, contato radar sobre a via, saída Elefono Alfa para o nível 400. Via Elefono Alfa para o 400, gol 1819. Controle, voo 1811. 1811, controle. Solicito voo na sua 260, que está com a maçãe. Autorizado, confio por quantas milhas? A princípio, umas 15 milhas aqui. Eita. Salvador, voo 1961. Chega. Solicita acionamento na posição, portal 9, posterior. Gente do acionamento, chame puxando 1961. Acionar, chamou para o posto, obrigado. Voo 1819. 1819, controle. Está tendo bastante informação na nossa proa, gostaria de voar agora na proa 240 por 20 milhas, 25 milhas. 240, sente, autorizado. Voo 1819. 235, melhor. 235, sente. Após desvios, voe pro de Utigi. Após desvio, Utigi, sente. Bruno te gira agora, gol 1819. Gente, gol 1819, chama centro, Recife em 1 28 decimal 8, alterne 1 26 decimal 0. 2 28 26 0, bom dia. Bom dia.